Big John divino, Lucy Flow da Biggs. Queima, queima, queima, não vacila, não morre. Avenida suja, marginalizada e escura, tu vê o que vê. Os corre loucos sem denúncia. Ligeirinho, mocoseado, aprende, acende, sai no tapa, lava as mãos com sangue sujo que saiu da faca. Faz dinheirinho, viu? Sem ter cinquinho, viu? Apavorado, pago cash pra civil. Pois com pecado mata e com a praga paga. Escolhe o rumo macabro quem tem a mente fraca. MC na esquina, quina, quina, quem tá sujo não correr. Quem te viu, quem te vê, quem te vê. Queima, queima, queima, não vacila, não morrer. Chegou na vida que é por respeito. Enganado sempre é o suspeito. Oprimido é o opressor. Quem aqui quer por terror? Quem nasceu em casa sem direito? Que queima, teima, embaixa nas esquinas é o problema. Se a sirene te oprime, é que quer cadeia. Com as mãos presas no fio do metrô, ao arrepio, abuso causa choque em quem resistiu. Não fale muito, fique calado. Se for pego queimando os beiços é 16 usuário. Uma chinelagem, nas esquinas invade. Outros lucraram mais tarde e nós que paga a viagem. MC na esquina, quina, quina, quem tá sujo não correr. Quem te viu, quem te vê, quem te vê. Queima, queima, queima, não vacila, não morrer. Chegou na vida que é por respeito. Enganado sempre é o suspeito. Oprimido é o opressor. Quem aqui quer por terror? Quem nasceu em casa tem direito. Na esquina, no bom life, diplomata no style. MV se forma o fight, dependendo dos quilates vê. A blazer da poi, corre pra Cláudio dos coi. Tá com o etage dos boy, 190 tem voz. Teleguiados do play, pra despistar os monte. O giroflex pra quê? Alto deduram você, por quê? Artimanha, surpresa, até chegada pra correr e mocosar as muleta. Uso campeão, 26 de mundão. Aqui é Vila do Vale, MV gravatão. Carrocinha que sobe, verde abacate descer. Os cão feroz somos nós, sem rosnar de rolê. Gira manivela e pulsa, realizado na lua. O pouco que eu tenho, isso é suspeito, não acusa. Ficha limpa, não incrimina, dá licença, seu polícia. Procurando bandido, se olha no espelho, dá um beijo no artista. MV na esquina, quina, quina, quem tá sujo não correr. Quem te viu, quem te vê. Queima, queima, queima, não vacila, não morrer. Chegou na vida que é por respeito. Enganado sempre é o suspeito. Oprimido é o opressor. Quem aqui quer por terror? Quem nasceu em casa sem direito. MV na esquina, quina, quina, quem tá sujo não correr. Quem te viu, quem te vê. Queima, queima, queima, não vacila, não morrer. MV MV. Quem te viu, quem te vê. Queima, queima, queima, MV. MV. Quem te viu, quem te vê. Queima, queima, queima. MV.